Daquele jeitão, vamos que vamos. Esse é o DJ Satima Conex. Diretamente, comandando DJ a sua segunda-feira da ressaca. E a semana toda. Aê! Segunda-feira da ressaca. E não pega nada. Sobrou carne de ontem. Churrasqueira taca brasa, então vá. Eu não vou te comer no quarto, eu vou te comer na sala, eu não vou te comer no quarto, eu vou te comer na sala. Toque, toque é o caralho, oi, toma, toma, sua safada, toma, toma, toma, toma, toma, toma, sua safada, toma, toma, toma, toma, toma, toma, sua safada, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Eu não vou te comer no quarto, eu vou te comer na sala, toque, toque é o caralho, toma, toma, sua safada. E o vizinho reclama, você finge que é surdo. Nós tá balançando tudo, vem socando bem profundo. Satima Conex, Marco, Marco, Marco, Marco, diretamente, DJ Golfeia. Solo, solo, solo.